Bom dia. 6250, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. Né, 63111, chama Recife 1251-13325. 1-3325-639. Gente, o Bravo Tango Tango vai manter no 1500 pés até Aracaju, confere? Gente, o Bravo Tango Tango tem frequência livre para coordenação. Ao ingressar na terminal Aracaju, chame o mesmo na frequência 1203. Tenha um bom voo. Professor, bom dia, Papa Romeu, Sierra, November Vitor, com informação Kilo. Tchau, November Vitor, a gente identifica na proa de TAP para interceptar a chegada a Mari, descendo para 3 mil pés, o ajuste no 097, sem restrição. Sem restrições, S3210 com 097, na proa de TAP para interceptar a chegada a Mari, Sierra, November Vitor. Confirma a velocidade do Sierra, November Vitor? 2509. Gente, mantenha o número 1. TAM 3296, bom dia, identifica a chegada a Mari e desce até os 50. TAM 3198, bom dia, identifica a chegada a Mari, desce até o 0620. A November Vitor, desça para 2.000 pés, o ajuste é 1097, está livre, LS, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1097, está autorizado, e LS, repassará estabilizado, se é na composição. Olha, o Sierra Nevada desestabilizado no curso do localizador. Torre 118.95, Sierra November Victor, bom pouso. Gente, torre 11.895, grato, bom dia. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Sierra Nevada. November Victor, prossiga final no, certo, no zero, após gira a base 97, confirma. Tudo bem, senhor. É 160 graus com 8 nós agora. Após a passagem sobre o marcador externo, tem intenção de modificar as regras de voo, solicitar após o visual pistola 7. Estou ciente, então. Então, reporte abandonando o final da 10 para a base pela direita no 7, o November Victor. Volta, Victor. Desça para 2.000 pés, ajuste 1097, está livre LS, reporte estabilizado. 2.097, reportar estabilizado. SAM 3896. Passando o marcador externo, Sierra Nevada, está presente, está abandonando a final da pista 10 para pouso, pista 97. Então, bem, Vitor, modificando agora a regra de R24, prosseguindo o visual final 97, o tráfego está avistado, reporto com o trem baixo travado. Reportará, o Sierra Nevada Vitor, já está com o trem baixado e travado, reportará final. Sim, está avistado, a pista está livre, pode já prosseguir com o pouso, uma bem, Vitor, vento 150 graus com 10 nós. Certo, foi autorizado, uma bem, Vitor. Até o 50, o TAM 3198. 50, 3198. Vida, só nós 2645. BTA direita, papá até o mesmo, frequência vai estacionar, bem-vindo, bom dia. Zona 98, desça para 3 mil pés, ajuste no 097. 3017, feliz na maré. TAM 3296, completa final torre 118.95. 118.95. Turno Oscar, bom dia, pronto cópia. Autorizado Veracruz, o número PES, após a colagem curva direita no corredor Axé. 0153 é o código transponder, 1208 é o controle. Em Salvador, bom dia, TAM 3896, ILS 10 baixado e travado. 396, avistado, ciente, está baixado e travado, pista livre, pouso autorizado, vem 1130 graus com 10 nós. Ciente, livre pouso de São Zero, TAM 3896. TAM 3198, desça para 2000, ajuste 1017, está livre LS, reposta estabilizada. 2017, autorizado, aceita 319. Confirme? November Alfa, confirme o setor de sobrevoo? Cópia? Já Salvador, Salvador, no mil pés, após decolagem curva direita no corredor Axé, 0171 é o código transponder, 1208 é o controle. Tomando vento para o 3896. Confirmando vento para o TAM 3896. Confirmo sim, 104. 140, 140 graus com 10 nós. Grato. Romeu Lima. Um minuto, cópia. Claro. Estabilizado, três uma vez. Primeira, bem-vindo, fala 32, direito 21.9, sobe. 21.9, sim. Sete, deixe com a chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 7. Número 93, está autorizado o feedback acionamento. Está autorizado, reportar a estar, chegou no 93. Salvador, tá 3896. 3896, Taxi Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, confirma? Reporte antes do Taxi Juliette. Reporte na Juliette, então 3896. Salvador. Meu 940, prepara a pulca e aguarde com ele. Tempo Romeu Lima, na escuta do solo. Lima, Papa Triplo Romeu Lima, Sierra November Echo Yankee. Confirme a radial já de saída de distância. Posição 319. Qual atitude? Visual ou instrumento, meu amigo? Ficou meu Lima, então segue visual para o destino Sierra November Echo Yankee. Decola a pista no 7, inicialmente ingressa no corredor Axel no 1000 pés, aguardando a liberação do controle que opera em 120, décimo 8. Ascendendo transponder 5171, Romeu Lima. Não viu no axé, acione chame torres 2950 saca. Só viu o nome do país? Romeu Lima. O tá 3896, antes da Juliette. 3896. Gol 1983, na escuta. Prossiga. Aguarde Marília passar a retaguarda, após está autorizado o puxo. Pós o Marília autorizada, gol 1983. 3896, portão, meia dúzia. Meia dúzia autorizada, está 3896. É 1,40, transcópio. Maceió 250 autorizado, já é por isso 58. Na cola da pista 1-0, primeira curva esquerda. Sai da PUCA, transição Caju. Controle 120, decimal 8, transponder 5160. Correto, o meu no 40, sem parar para o feedback, será? 198, solo agora às 36, bem-vindo, direita 121.9, solo. 219. Chamou? Colagem 97 de Romeo Oscar, o vento 150 com 10. Salvador, 3198, livrou na Fox Trot, na segunda. 3198, taxi de Alfa, reporte para ingresso na Fox Trot. Pela Alfa, vai reportar ingresso, Fox Trot, 3198. Identifica a chegada Mari, desce até o 50.